last survivor of the Nostromo, signing off. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho, onde hoje vamos comentar de uma das maiores cineséries já feitas para o cinema, que é Alien, a quadrilogia Alien, uma preparação até para o próximo filme que está a caminho aí nesse mês de junho, que é Prometheus. Para falar comigo sobre esse assunto super bacana, está aqui do meu lado, como sempre, o Alexandre Luiz. E aí pessoal, e no espaço ninguém vai te ouvir gritar. Eita... E ali do outro lado tá o Warley Bonano. Ó, já vou falar, hein. Naquela época ali do Alien, do primeiro e do segundo, eu dava uns pega na segunda vida. Olha só, hein. É pena que você não era nascido na época, né. Tem que ficar a dica quando vier, poder viajar no tempo, né. Ah, não, eu vou escolher outra. Peraí, dá pra dar uns pega, mas também não é pra ir tudo isso, não. Bom, vamos falar então de Alien. Esses quatro filmes que reuniram grandes diretores à frente deles, grandes escritores, um elenco bacana, e que é uma das sagas mais amadas pelo público que admira e gosta de cinema, tanto de cinema quanto principalmente do ramo de ficção científica, né? Vamos começar falando pelo filme lançado em 1979, dirigido por Ridley Scott, que é Alien, o Oitavo Passageiro. Pessoalmente, o Alien, o Oitavo Passageiro, considero como uma obra-prima da ficção científica e, de certa forma, do terror também, né? Embora ele não... Ele carregue elementos de terror, mas seja, né, uma produção de ficção científica. Ele é um filme que consegue, assim, pelo menos pra mim, mesmo já tendo visto e revisto milhares de vezes, ele é um filme que toda vez que eu assisto eu fico tenso. Mesmo sabendo de tudo aquilo, mesmo já sabendo tudo que vai acontecer ali, mas me deixa tenso. O filme consegue carregar essas cenas tensas muito bem, com o passar do tempo. É, isso que você falou da questão da tensão se deve muito à direção do Ridley Scott. Ele foi muito esperto em vários elementos que ele colocou de terror no filme, e um dos principais, que isso vem da própria escola do Ridley Scott, porque ele é inglês, né? Uhum. E a gente conhece muito bem essa questão da direção inglesa, do suspense, vem até do Hitchcock, depois passou por outros vários nomes, que gostam de mostrar pouco, né, dizer muito mostrando pouco. E até por uma questão financeira, o Ridley Scott foi obrigado a mostrar pouco do Alien, né? É. Então, muito da tensão do filme se deve ao fato de que você fica o tempo todo tentando ver a criatura, né? E em momento nenhum ele mostra demais a criatura, né? Pra banalizar a criatura, né? De uma forma ela começar a aparecer e você já... Ah, tá, beleza, apareceu e não tem impacto. Isso daí é um dos pontos altos do filme. Ridley Scott soube levar isso muito bem. Outra coisa que ele conseguiu fazer com que o Alien se tornasse essa obra-prima é que ele pegou um roteiro inicialmente bem fraco. Foi escrito pelo Dan O'Bannon e pelo Ronald Fuset. O Dan O'Bannon a gente comentou sobre ele no último podcast, que ele escreveu e atuou no filme Dark Star. Basicamente, a história básica do Alien, quando ele escreveu, era muito parecido com Dark Star, né? Que é uma nave. E aí você tem o Alien oculto nessa nave e matando os tripulantes, né? Ao contrário do Darkstar, que o alienígena só inferniza um tripulante, ali você tem o Alien infernizando todos e com uma levada de terror, enquanto o Darkstar ele é comédia. E a diferença é que no Darkstar o alienígena é só um pequeno detalhe, né? Enquanto no Alien ele é o detalhe. E o roteiro ele tinha vários problemas e várias coisas que o Ridley Scott enxergava que não daria pra ficar legal isso no cinema. Uhum. O Ridley Scott só tinha feito um filme até então, que era Os Duelistas. Mas por esse filme já dava pra perceber que ele tinha uma noção visual e uma noção de direção muito forte. Ele já se posicionou como um diretor que não ia ficar... aceitando tudo que dessem pra ele fazer. Quando ele pegou o Alien pra fazer, ele fez várias alterações no roteiro. Muitas delas, inclusive, não foram feitas só pelo Ridley Scott, mas também pelos dois produtores dos filmes, que eram o David Giller e o Walter Hill. Isso. O Walter Hill ele era o diretor do Warriors, né, Guerreiros da Noite e tal, e ele é um diretor... Isso. Muito famoso por filmes violentos. Inclusive, era pra ele ser o diretor do primeiro filme, mas acabava que depois ele desistiu, né, de dirigir e acabou que contrataram o Ridley Scott, né? É, e tanto que o Dan O'Bannon, quando ele vendeu o roteiro, né, pro Walter Hill e pro David Giller, ele não ficou muito contente, porque ele sabia que se caísse na mão do Walter Hill, ia ficar um terror B, né, feito como um filme B. Né? Mas quando caiu na mão do Ridley Scott, surgiu a chance de você ter um filme que tem uma história de terror B, mas num filme classe A. Né? E foi exatamente isso que o Ridley fez. Então ele alterou várias coisas. Por exemplo, no roteiro original, a Ripley era um homem. Isso. Ela não era mulher. Mas aí o Ridley Scott teve uma visão maluca de que a personagem central do filme teria que ser uma mulher. Até porque estava num período de transição, né? Não era mais aquele período que o herói tinha que ser o homem infalível, né? É um super homem, praticamente. Uhum. E aí o Ridley Scott resolveu mostrar a heroína do filme, né, como uma mulher. E inovou também por contratar uma atriz desconhecida para fazer o papel. E que também não tinha muito a ver com o padrão de beleza que se esperava de uma protagonista de uma produção para massa, né? Então essas pequenas alterações que o Ridley fez ao longo da produção do filme ajudaram muito a transformar a Alien no que ele é hoje. Mas a maior alteração, na verdade não é nenhuma alteração, é a maior contribuição do Ridley para a série, foi ter conseguido o H.R. Giger, que é um artista plástico suíço, para fazer o design da criatura, do Alien. É super bacana. E essa, e se for ver, né, a cabeça do Alien, ela é inspirada num crânio humano, né? Se vê que seria, né? É, o Giger ele se inspira em várias coisas, mas principalmente em desenhos fálicos, né? Vou fazer uma análise semiótica do Alien, por exemplo. É uma figura peniana, né? O Alien é praticamente um pênis gigante. Exatamente. Eu ia comentar isso, cara. Principalmente aquele alien que sai de dentro do alien, tipo, o alien CF, sabe? Aquela partezinha que sai de dentro. É. É muito. E aquela. Você vê isso pela primeira cena que aquele alien pequeno tá nascendo da barriga do carinha lá. Você percebe bem isso pelo formato que ele nasce saindo com a cabeça pra fora. Isso. É, mas isso faz parte da própria. Do estilo do Giger. Ele utiliza muitos símbolos fálicos em tudo que ele faz, né? E aí eles definiram um visual pro filme que não tinha nada igual na época. E até hoje não se tem nada que possa ser comparado ao Alien, a não ser os filmes da própria cineserie, né? E graças a essa visão do Ridley Scott e a contribuição do Giger como diretor de arte e desenhista de produção. O Ridley Scott, como ele veio dessa área de direção de arte, né, e design de produção, ele pessoalmente contribuiu muita coisa, e uma das contribuições dele foi justamente falar para a equipe, né, de direção de arte e dar a ordem para eles de que a nave ela não tinha que ser uma coisa limpa como a gente estava acostumado a ver em Jornada nas Estrelas ou 2001, Oceano Espaço. Muito de novo, né, daquela tensão que o Orley falou que até hoje ele sente vendo o filme, vem disso. Porque a partir do momento que você começa a sujar o cenário, você está transformando aquilo no mais realista possível. Você está dizendo que existem pessoas de verdade morando ali. De certa forma, isso faz parte, inclusive, do próprio desenvolvimento dos personagens, que ele classificou na época, né, como caminhoneiros do espaço. Não, e é um filme que necessita de personagens e atuações fortes, porque assim, o filme só tem 7 personagens, né, humanos assim, né, um é um androide e um alien. Só isso, não tem mais nada no filme. Então você necessita disso para tornar aquilo atrativo para quem assiste. Né? Exatamente. E a partir do momento que você desenvolve o personagem de uma forma convincente, né, e você tem atores como Ian Holmes, Tom Skerritt, John Hurt, ali para dar suporte, né, para Sigourney Weaver, e personagens bem escritos, né, você completa esse ciclo, né, do que você precisa para fazer esse filme funcionar. E eu acho que assim, né, inicialmente a Ripley tinha sido contratado a Veronica Cartwright, né? que é a... Isso, que é, nossa, a Lambert. Isso, que é a Lambert. Oh, excelente eles terem realmente mudado, porque, sinceramente, pode até ser que ela convencesse, mas eu não acho que ela conseguiria convencer como a Sigourney Weaver consegue convencer, até mesmo que a Sigourney Weaver, ela não tem aquela cara, tipo assim, de boazinha, sabe, natural. É, e a Veronica Cartwright no filme, a personagem dela é muito chorona, né? E a gente não conseguiria imaginar ela interpretando a Ripley da forma que a Sigourney fez. Me surpreende. E ela ficou muito magoada, inclusive, quando no primeiro dia de filmagens ela foi avisada que ela não seria a Ripley, né? Porque avisaram na última hora. A Ripley tem que ser aquela mulher durona, né, cara, que aguenta tudo. É, e ela vai passando por essa transformação, na verdade. Porque ela começa tem os um medos, filme muito né? forte, é. Ela começa o filme forte, mas ela vai passando por vários momentos que vão tornando essa personagem ainda mais Exatamente. Forte. Né? Ela, fim, quando você... Ela, sim, ela você... é forte, porém ela é humana. Você vê que ela tem fragilidades ali. Ela sente medo. Ela não é aquela coisa que é igual um robô, que não sente medo de nada, né? É, quando você assiste pela primeira vez, você só consegue reparar ela como a principal do filme mesmo, depois de um bom tempo de filme. Até encara outros personagens como protagonista. É, você encara até o próprio capitão da nave, né? Que é o... Sim. O... Ela não tem toda essa Dallas, notoriedade. Né? Ela não tem toda essa notoriedade desde o princípio do filme. Ela só começa a tomar pose de principal, de protagonista do filme, lá da metade pro final, quando o pessoal começa a ver. É, que é quando ela começa, que ela realmente assume a liderança da nave por conta de patente, né? Exato. Uma coisa, né? O primeiro contato do Ridley Scott com androides, né? É, exatamente. É. E é bem interessante, porque se você parar pra pensar, tem muitas semelhanças, né, entre o Android vivido pelo Ian Holm com os replicantes depois no Blade Runner. Blade Runner. É muito, muita coisa parecida que até daria pra colocar os dois assim se passando no mesmo mundo. É. Né? Só que o Alien se passando num futuro ainda mais distante. É. Na franquia Alien sempre escolheram atores que conseguiram fazer muito bem os androides, no caso. No caso esse aí, o Ian Holm, e no outro, agora eu não vou lembrar o nome, faz o bicho. É o Lance Harris. Isso, Lance Harris, faz o bicho. Eu gosto muito do Ian Holm, ele nesse filme ele tá demais, porque ele consegue passar logo desde o começo, assim, você percebe que ele tem outras intenções, né? Mas aí quando você descobre que ele é um androide, porque não, o interessante no filme é que ele não te passa pista, informação... Né? É, não te passa a informação de que naquele mundo existem androides que podem ser confundidos com seres humanos. Né? E de repente, né, ela dá uma porrada na cabeça do cara e começa a escorrer aquele negócio branco, assim. Que é isso, né? E aí ele começa a entrar em curto-circuito e fica maluco. É fantástico. Bom, Ian Holm, um ator excelente. E é bom comentar também da cena de maior impacto do filme, que é o nascimento, né, do primeiro alienzinho na cena do jantar, né, cara? Aquilo é de um impacto... Pra quem vê a primeira vez, cara, não tem como você não sofrer impacto com aquilo que você tá vendo, não. Mas você sabe que o impacto não foi só dos espectadores, né? O impacto foi dos atores também, porque eles não estavam esperando tanto sangue. Inclusive a Veronica Cartwright, porque ela tava bem pertinho... E quando eles espirram o sangue, vai tudo em cima dela, né? Tanto que tem uma cena dela perneando, assim, com aquele sangue todo voando na cara dela. Ela não sabia o que ia acontecer. Ela não tinha a menor isso, ideia. Isso que é bom, né? Pega na real mesmo, pra mostrar que foi de surpresa. E é até bacana também a gente falar quando tem a dissecação, né, do facehugger, né? É. Que aquilo é muito bem feito. Você consegue acreditar que aquilo ali é um ser vivo que está sendo dissecado. E o mais interessante disso tudo é que você consegue acreditar porque são órgãos de boi, de vaca que tinha por ali, que eles tinham uma fazenda, um matadouro perto de onde eles estavam gravando o filme. Eles conseguiram, né, esses restos de animais para poder utilizar ali e ficou muito realista. Mas voltando à cena, né, do nascimento do Alien, aquela cena é fantástica porque numa análise dela você consegue perceber características de todos os personagens dali, né? É, a forma como a Ripley, ela é a que menos tá histérica. Ela tá assustada com o que tá acontecendo, mas ela tá à frente da situação. A Lambert, completamente... Pirada, que é... Pirada não, mas histérica. A Ripley, ela já se posiciona numa posição de liderança pra ver o que tá acontecendo com o Kane. O Parker e o Brett, que são meio que alívios cômicos, eles ficam fazendo piadinha, né... Porque o cara tá engasgando e tal. Não leva muito a sério o que tá acontecendo com ele. E o Dallas, que é o capitão da nave, que é o líder da nave também, né, se posicionando como líder ali, tentando controlar a situação até certo ponto, né? E nessa cena também tem uma coisa muito legal que eu acho fantástico. É uma questão de timing de direção, né? Quando eles estão segurando o Kane, né, que ele está se contorcendo, dá um primeiro pulo de sangue, assim, mas ainda não. O bicho ainda não sai, né? Sai aquele, um pouquinho de sangue do peito do Kane, assim. E aí todo mundo que tá ali segurando ele para. Dois, três segundos estáticos, assim, tipo, que porra é essa? O que que tá acontecendo aqui? Né? E aí ele te dá, joga na tua cara a mesma coisa, né? Você também não tá esperando isso. E aí eles continuam segurando ele continua, né? E aí explode aquele negócio do peito do cara. E é uma cena que, toda vez que eu vejo, assim, ela, pra mim ela ainda tem um impacto, mesmo que o efeito depois do bichinho saindo correndo seja, né, meio fake e tal, mas pra época e pelos limites de orçamento que eles tinham ali, a gente releva. É, mas é isso que você falou aí, né? O efeito. Mas se for ver, né, hoje vendo aí o filme, né, na qualidade aí máxima, né, que é nosso tema atualmente, que é o 1080p, né? Cara, o filme é muito... Ele é muito bem feito, cara. Essa cena é muito foda, sabe? É incrível. Aquela cena daquele bichinho saindo, né? Do alienzinho saindo da barriga dele é sensacional, cara. E olha quanto tempo se passou, entendeu? Uma cena que poderia muito bem ter sido feita ontem. É, não, e é tudo feito prático, né? Não tem nada de computação gráfica ali, é tudo feito na mão mesmo, né? Isso que eu dou muito valor pra esse tipo de coisa. Quando fica bom, como ficou ali, tem que dar muito valor mesmo. É, não foi à toa que nesse ano ele ganhou o Oscar de melhores efeitos especiais. Pois é. Um outro comentário sobre o Alien. Na verdade, nem era efeitos especiais, era efeitos visuais. Um outro comentário sobre o Alien que a gente pode fazer é que depois de muito tempo, né, com o lançamento do DVD do Alien, para comemorar os 20 anos do filme, o Ridley Scott reeditou o filme numa versão que ele chama de versão do diretor, mas que particularmente eu não acho que acrescente muita coisa, não. É, tem duas cenas que ele acrescentou e o Ridley Scott eliminou algumas coisas. É, e uma das cenas que ele acrescentou é uma cena bem forte, uma cena de muita emoção, que é a que mostra o que acontece com o Dallas, né? Que ele tá preso num casulo que o Alien faz dele ali, e ele pede pra Ripley matar ele, e ela tá com um lança-chamas e acaba incinerando ele, um pouco relutante e tal, mas aí ela mata o que sobrou do Dallas. Essa cena, na verdade, por mais que ela mostre o que acontece com o Dallas, não é uma coisa que quando você termina de ver a versão original do filme, você fica se perguntando, mas o que aconteceu com o Dallas? É uma pergunta que não precisa de resposta, porque é uma pergunta que você não se faz. É, não. E ela meio quebra um pouco o ritmo do filme, porque ela tá indo pra enfrentar o Alien, né? E aí ela para no meio do caminho pra matar o Dallas. E é uma coisa que pra mim, assim, não acrescenta em nada, muito pelo contrário, até atrapalha um pouquinho o filme. Eu não acho nem que essa cena foi colocada pra dar uma explicação, até mesmo porque não precisava. A nave explodiu mesmo que ele não tivesse morrido ali, e a nave teria explodido, ele ia morrer do mesmo jeito. Exato. É, mas eu acho que é mais pela questão do impacto, né, daquela cena, né? E que é a primeira vez que você vê que os seres humanos estão sendo colocados em casulos com a intenção de reprodução futura. Então, mas realmente, assim, não... Mas no geral não acrescenta. Não é necessário essa cena. Ela é forte, é emocionalmente forte, mas não acrescenta. Foi muito comentado na época, tem a cena do Dallas e tal, mas eu não me lembro de ter terminado de ver o filme original e ficar perguntando, nossa, mas e o Dallas? O que será? O que ocorreu com ele? Explodiu. O negócio é que o Ridley Scott tem uma mania muito de sempre achar que o corte que ele fez pro cinema não é o corte final e que ele precisa de fazer mais milhares de cortes pra... Sabe, não sei se é mania dele de querer ganhar dinheiro ou de tentar ser perfeccionista demais, geralmente dá errado, né? É, algumas vezes pode ser justificado no caso do Blade Runner, por exemplo, que realmente tinha muito mais os produtores do filme do que dele ali, então quando ele finalmente conseguiu mostrar o que ele queria, todo mundo viu que o filme teria sido muito melhor se tivessem lançado sem as alterações que os produtores acharam que precisava. Mas no caso do Alien, não. Pra mim, a versão do cinema é melhor que a versão do diretor e não troco, não. É, voltando um pouquinho a falar do roteirista, né, o Dan O'Bannon, quando ele viu que estavam mudando muita coisa do roteiro dele, ele não gostou muito do que estava sendo feito, inclusive da questão de mudar o sexo da Ripley, né, que no roteiro original era o Ripley. E ele ficou muito magoado, né? E aí quando o filme estreou, ele pensando, né, com ele mesmo, ele... Ah, eu vou boicotar esse filme, não vou assistir no cinema, não quero ver e tal. E ele resolveu sair de carro, desanuviar a cabeça e passou por vários cinemas, né, ali em Los Angeles, e ele começou a ver que os cinemas estavam com uma fila gigante pro pessoal assistir esse filme, e aí bateu aquele orgulho, né? Nossa, as pessoas estão indo assistir meu filme. É um filme que eu escrevi. E aí ele vai assistir o filme e ficou extremamente emocionado, porque ele não esperava, ele não estava botando muita fé no trabalho do Ridley Scott, para dizer a verdade. Quando ele viu o que o Ridley Scott fez no filme, ele deu o braço a torcer. Até hoje está aí, né? Uma coisa que a gente não comentou, né, é da trilha sonora do filme, que pode não ter uma música, assim, marcante, assim, falar, nossa senhora, por exemplo, como uma de um tubarão, uhum, ou como de um super-homem, mas é uma trilha sonora forte, assim, acompanha muito bem o filme em todas as cenas, e que confere essa tensão, que parte da tensão que a gente vê no filme, e ela foi feita pelo Jerry Goldsmith, né, que, uhum, já é um grande compositor, né, já faleceu, mas que compôs grandes trilhas, como por exemplo de Star Trek. É, aquele, né? O tema famoso de Jornada nas Estrelas, na verdade, é dele que ele compôs o primeiro filme. É, ele já foi indicado ao Oscar 17 vezes, mas infelizmente ele só ganhou pela Profecia, né? Que também é uma trilha sonora que puta que o pariu, né? Me desculpa aí, mas sensacional. Você tinha comentado, né? Ah, o filme não tem ali, né, uma trilha no estilo do Tubarão e tal, mas a ambientação do filme, né? Ela não pede um grande tema, né? Ela pede uma trilha mais minimalista, né? E é isso que o Jerry Goldsmith fez. A trilha sonora dele é bem minimalista. Às vezes é só um barulho, assim, né? Um negócio que você às vezes nem sabe se é da própria nave que tá saindo esse barulho, né? Ou se é da trilha sonora. Muito boa a trilha sonora do Jerry Goldsmith. Que até nos momentos de tempo, pra criar tensão mesmo, não tem som nenhum, né? Isso. Ah, e tem uma outra curiosidade também, que na época que o filme foi lançado, a trilha do Jerry Goldsmith foi substituída por algumas peças de música clássica. Né? Na verdade, deixa eu explicar. Quando o editor do filme está montando o filme, ele não tem a trilha sonora final ainda. Então ele usa uma temp track, que é uma faixa temporária, que geralmente ou é trilha de algum outro filme, ou são algumas músicas clássicas, famosas, ou nem tanto, que depois acabam sendo utilizadas como base para o compositor criar a música. Quando o Jerry Goldsmith entregou a música, o Ridley Scott gostou mais das músicas clássicas e acabou utilizando várias cenas com as músicas que haviam sido utilizadas ali no temp track. E não utilizou todas do Jerry Goldsmith. No DVD que foi lançado, edição especial, tem a trilha completa do Jerry Goldsmith para ser escutada, inclusive, isolada do filme. Você pode assistir o filme ouvindo só a trilha sonora. É bonito, hein? É, o filme, assim, com certeza, né, foi um sucesso estrondoso, né? Teve um orçamento de só 11 milhões, mas acabou tendo uma receita, vamos pôr assim, de R$104.931.801. Que, assim, pra época era algo, assim, sensacional. Não, nem pra época, né? Qualquer filme que você faça com 11 milhões de dólares, você tem uma arrecadação de cento e quanto? 104 milhões. Então, é uma arrecadação absurda. É, mas pra época, então, era, sabe, algo incrível, né? É, e aí você tinha comentado, sem nenhuma frescura, né? Você tinha comentado, né, como o filme, ele ainda é um filme bem feito, né? Tem algumas limitações que a gente consegue perceber, mas ele ainda é um filme que convence. Cara, o que você faz hoje com 11 milhões de dólares? Vai nessa. Ultimamente você não consegue nem contratar um ator. Não, tô brincando. Mas realmente, cara, o trabalho que os caras fazem era coisa excepcional, né? E assim, a Fox, né, e gostou tanto desse lucro, vamos pôr assim, que o Alien, né, virou uma franquia de livro, quadrinhos, jogos, brinquedos, e além das três sequências, né, e mais as bagunças lá, que é ruim, mas eu gosto, né, não vou falar das bagunças. Não, esse daí existe num universo paralelo e eu não moro nesse universo. Ah, eu moro nesse universo. É bagaceiro, mas me diverte. Mas óbvio que não chega aos pés da franquia mesmo. Isso aí é óbvio. Daí, em 1986, 7 anos depois do lançamento do primeiro filme, a Fox foi lá e lançou Aliens, O Resgate, ou Alien 2, né? Foi o segundo filme de Alien, dirigido por James Cameron, de novo protagonizado pela Sigourney Weaver, né? É bacana, né, que aí a gente já começa a perceber que a Fox não tá pegando leve nos diretores, né, você começa com Ridley Scott, depois com James Cameron, né, dá essa impressão, mas a gente não pode esquecer que o Alien foi o segundo filme do Ridley Scott, e Aliens, se não me engano... Foi o segundo filme do James Cameron. Foi o segundo grande filme do James Cameron. Né? É, grande filme. É, realmente foi o segundo grande filme dele, e o terceiro que ele dirigiu. Então, assim, nesse período, nem o Ridley Scott, nem o James Cameron, por mais característicos que sejam, lógico que alguma coisa, né, o estúdio acaba impondo, né. Com o James Cameron foi um pouco mais pesado do que aconteceu com o Ridley Scott, porque o Ridley Scott ainda conseguiu fazer o filme dele. É, e com o James Cameron, apesar do estúdio ter dado suporte gigante para ele, acabaram sacrificando do filme 17 minutos, porque consideraram o filme longo demais. E a versão que saiu pro cinema, ela é bem abaixo do que poderia ter sido se estivesse lançado a versão mais longa, que depois acabou saindo também no DVD e tem hoje em Blu-ray. Esse filme ele já tem uma abordagem bem diferente do primeiro, né? Isso o James Cameron fala que pra ele adora o primeiro filme e ele achava que não faria o menor sentido se ele tivesse que fazer a mesma coisa que o Ridley Scott fez. Então ele deu uma abordagem diferente, né? Que deu uma abordagem militarista, né, pra franquia que a gente não tinha visto no primeiro filme. É, que depois ele usou muito o que ele usou nesse Alien 2, ele usou em Avatar, né? Tem muita coisa que você assistindo Alien 2, você lembra de Avatar. É, muitos designs, né? São muito parecidos. Muitos designs. A pose do pessoal ali da tripulação quando tá indo lutar contra os aliens em si, lembra muito a pose do exército indo em direção aos naves. Até mesmo a empilhadeira, né? Que é aquele formato que mais tarde ele usou para criar aquela arma no Avatar, que o general usa. Uhum. Que você entra dentro, controla como se fosse um robô. Isso. Praticamente foi o que ele usou essa... É, isso daí... Usou em Alien como um protótipo, né? Isso, e é, isso daí, na verdade, a gente já tinha comentado no episódio, no cast anterior, né? Que veio de uma outra fonte, né? E essa referência aí, né? Ela veio do livro Tropas Estelares, né? Em que várias frases foram adaptadas, a empilhadeira mesmo, né? Ela é uma adaptação do que foi visto no livro de Tropas Estelares, e até mesmo, né, os atores lá, os Colonial Marines, né, os fuzileiros coloniais lá, eles foram obrigados a ler o livro de Starship Troopers para agirem como os personagens dos livros. Oh, dos livros não, do livro de Starship Troopers. Então você vê que várias coisas aí acabam se ligando. Mas eu acho, assim, exatamente, que realmente o James Cameron, ele teve uma intenção de tirar, assim, ainda tem muito daquela coisa meio terror do Alien, mas ele tenta transformar mais num filme de ação. Tem bastante um clima tenso, sim. Principalmente na cena em que tá ocorrendo uma guerra de aliens pra todo lado e o exército, que fica... A cena inteira fica em luz vermelha, uma trilha sonora muito baixa. Você só ouve o barulho dos metais e tiro só. E aquela luz vermelha dá uma tensão do caramba, cara. Você leva... Você tem alguns momentos ali de surpresa com os aliens aparecendo em lugares surpresos ali. É, mas ele realmente é um filme muito mais de ação do que de terror, né? De suspense e tudo mais. Tem até uma cena lá de um Rambo, né, cara? Como é que ela pega aquelas duas armas, sai com a criança e com a arma? Só faltava ela tá com a arma na outra mão. Só faltava ela tá com uma fitinha vermelha. É, isso. Não, a quem tinha fitinha vermelha era a outra, né? Era rebelde. É. A Michelle Rodrigues é inspirada nela. É, a Michelle Rodrigues se inspirou naquela mina, cara. Aquela mina lá é mó B10, né? Não, tipo, B10? Hora que... Puta, ela andava com a arma mais pesada, cara. E ela ia na frente de todo mundo. Ela, tipo assim, os caras mó cagão, velho. Ela ia na frente de todo mundo com a arma muito cagão. Era mó rebelde, né? Tipo, o grupo inteiro deles ali era um grupo mais rebelde, que não estava de obedecer ordens. Mas ela era a que botava fogo pra ninguém seguir as regras. Ela tem uma hora lá que o comandante da nave pede pra recolher todas as armas e as munições. Todo mundo vai dando uma arma e dá uma arma com uma mão, o cara vira as costas e puxa outra arma da mala ou do bolso, sabe? E ela é a primeira a puxar uma arma enorme, assim. E já pega a munição, já dá pro outro cara. Tipo, O bacana da caracterização dela é que ela é toda latina no filme, né? Estilo latino. Mas ela é ruiva. Sério? Nem tinha. Sério, toda sardenta. Caralho, velho, que bizarro, eu não sabia. Eu acho que vocês vão lembrar dela, não sei se a imagem tá tão vívida na mente de vocês, mas ela é a madrasta do John Connor no Terminator Futuro 2. Ah, você tá brincando. Caramba, você tá brincando, velho. Nossa, velho. Ah, de sacanagem. Nossa, agora eu comecei a ver umas fotos dela. Nossa, ela fez tanta coisa, cara. Nossa, ela já fez 24 horas. Nossa, meu Deus do céu. A Senuta que eu pariu. Ah, destruiu minha vida agora. Quero ir embora. Pô, ela fez até máquina mortífera, cara. Nossa, agora eu tô lembrando dela. Nossa, ela tava muito diferente. Caraca. É, foi uma caracterização bem pesada, é bem bacana mesmo ver ela nesse filme e depois ver ela em outros filmes que não tem nada a ver, né? Ela não é aqui. É mesmo, cara. Não é mesmo. A Michelle Rodrigues é aquilo ali, né? É, pois é. Outra coisa, né? Que esse filme ele se passa vários anos no futuro, né? Porque 57, a Ripley, ela tá congelada, né? No final do dormindo, primeiro. Né? É, congelada, é o hipersono deles, né? Lá. É a hibernação deles, né? É, mas é uma hibernação meio criogênica, porque conserva ela do mesmo jeito. Né? É. E aí quando ela volta, né, 50 e tantos anos depois, 57. Ela tem uma filha que já morreu, né, ela não tem mais o emprego dela, todo mundo acha que ela é maluca, porque ela chega contando uma história de um bando de alienígenas e ninguém acredita nela. E tem todo esse dilema que ela acaba enfrentando de estar deslocada no tempo, né. E enquanto isso, no planeta lá onde os aliens foram encontrados no primeiro filme, existe uma colônia de a empresa lá, o Weyland, companhia, né, Weyland Yutani está trabalhando com terraforming, né, que é uma coisa que existe mesmo na ciência, que é você transformar um planeta que não é habitável num planeta habitável. Então tem uma colônia lá. E ao mesmo tempo que a Ripley acorda, uma garotinha tá lá com os pais, né, fazendo escavações e tal, e acaba encontrando a nave do primeiro filme, onde tinham os ovos de Alien, e acabam sendo infectados, né. Eles vão lá pra colônia, infectam mais algumas pessoas, e os aliens agora não é mais um Alien, né, como são o nome vários, do filme diz, são aliens, vários. E aí, como eles recebem na Terra as informações de que alguma coisa aconteceu de errado, eles vão atrás da Ripley, porque ela já tinha estado naquele planeta, né? E começam a acreditar que aquilo que ela havia contado não era maluquice da cabeça dela. E aí o filme acaba criando um elemento interessante, porque quando ela chega ali e ela encontra a menina, né, sobrevivente, a Newt, ela acaba vendo na menina a filha que ela perdeu, né, todo o contato por conta do tempo que ela ficou dormindo, né? E aí a gente começa a ver uma característica da Ripley que a gente não conhecia, né? Que é a Ripley com protetora, mãe, né? É, novamente, ela é mais, nesse filme ela é muito masculinizada, né? Principalmente no fim, mas ela não perde essa sensibilidade de mulher, né? Ela não perde o instinto materno dela. É, e nesse filme também mostra, né, mais forte o tanto que uma grande empresa pode ser tão filha da puta e não se preocupar com as pessoas, só se preocupar com ela, né? Exato. Temos de novo um android, né? É. Dessa vez o Bishop. Tão interessante quanto o primeiro. Né? Gosto muito da forma como o Lance Erickson interpreta o Bishop. E eu acho que isso é bom, né? Até pra quando saiu Prometheus, se alguém vier falar, porra, mas o Prometheus acontece antes e esse Alien tá evoluído. Ô, filha da mãe, se você viu o Alien 1 e 2... Você sabe que vários. O Bishop, ele é mais evoluído do que era o Ash. Isso. E eles eram da mesma época. Então faz sentido, no caso, ter um Alien mais evoluído. Ó, um Alien não, um Android mais evoluído da mesma época. É, ele até comenta, né, quando ela fala que ocorreu um incidente na última vez que ela esteve a bordo de uma nave com um Android. Ele fala, ah, mas era um modelo tal, esse modelo ele vinha com muitos defeitos, né? Não sei o que, eu sou um modelo diferente. Tem um chip aqui, né, tem um software que me move aqui, que não me deixa ferir humanos e tal. E aí o Android, a gente fica desconfiando que ele vai fazer merda, ele vai trair todo mundo a qualquer momento, né? Mas acaba que não, né? E você toma uma... Você acaba tomando uma empatia por ele muito grande, cara. Você começa a querer que ele consiga também sobreviver, né? É, e eu gosto do o que eu mais gosto da forma como o Lance Henriksen interpreta o Bishop, ele conseguiu colocar na interpretação dele uma coisa assim meio de criança, sabe? Tem vários momentos que ele olha pra Ripley e ele pergunta, mas eu não devia ter feito isso, é melhor que eu vá, porque é uma criança falando, né? Não é a atitude de um adulto, né? E ele, muitas das coisas que ele faz ali, ele faz porque ele não sabe o que vai acontecer. Ele faz pra ter conhecimento, pra sentir o que poderia acontecer ali. É perfeito, a interpretação dele tá fantástica. Sensacional. E é uma pena, né, que é um ator muito bom e que acabou relegado aí a fazer filminho. Secundários. É, a última vez que eu vi ele, ele tava participando de uma novela da Record, pra você ter uma ideia. Sério, velho? Sério, ele fez o Cientista na Mutantes. Ah, nem, cara. Ah, nem, velho. É essas coisas que destroem um podcast, cara. Eu tô acabando com a infância. Essas descobertas que estragam a vida das pessoas, velho. Não dá pra conversar desse jeito. Pô, vou embora, velho. Uma curiosidade sobre o Aliens, o processo, né, de pré-produção do filme, é que a Fox tinha chamado o James Cameron pra fazer num período assim que ele tava se preparando pra rodar o Exterminador do Futuro, né? E como o Arnold Schwarzenegger tinha um contrato com o Conan, ele precisou dar uma pausa no projeto, né? E durante 4 meses ele se dedicou a escrever o roteiro do Aliens. E aí ele escreveu 90 páginas de roteiro, e essas 90 páginas de roteiro cobriam só o primeiro ato do filme. Pra quem não conhece muito como funciona o processo de roteiro, basicamente uma página equivale a 1 minuto. Então ele tinha criado 90 minutos de filme, e esses 90 minutos seria só o primeiro ato. A Fox gostou do que ele tinha escrito, falou, não, isso aqui tem potencial, a gente precisa, né, fazer um polimento aí nesse roteiro, e a gente quer que você faça. A gente quer tanto que a gente vai esperar você fazer o Exterminador do Futuro. E eles esperaram ele terminar o Exterminador do Futuro para que ele pudesse voltar e trabalhar integralmente no Aliens. Como a gente tinha comentado a trilha sonora do primeiro filme, vale dar destaque aqui para a trilha do Aliens também, que é muito boa, que é do James Horner, eu acho que é um dos melhores trabalhos do James Horner. E de novo, não concordaram muito com essa nossa opinião, né? A mulher do James Cameron, que é Gail Anne Hurd, ex, né? Na verdade, eles não são mais casados hoje. Quem não conhece a Gail Anne Hurd, hoje ela produz Walking Dead. Desculpa aí, grandes bosta, hein? E aí ela ia lá pra ver como é que tava sendo feita a trilha sonora, e ela começou a ouvir o que o James Horner tinha composto. Ela falou, mas não é muito isso que a gente tava pensando pro filme. E o James Horner ficou muito magoado, né? Ele era novo ainda, né, nessa época, e quando você é jovem, você ainda é um pouco inconsequente, você acaba falando algumas besteiras, né? Ele falou, bom, pelo tempo que vocês deram pra eu fazer essa trilha sonora, é o que deu pra fazer. Não tem como eu fazer nada melhor do que isso dentro desse período. E se você conseguir encontrar alguém agora, faltava pouco tempo pro filme ser lançado, pra fazer a trilha sonora do filme inteiro, da forma como você quer que te agrade, por favor, se me apresente pra essa pessoa, porque eu quero conhecer e aprender com ela, porque é impossível. E ela fala, não, tudo bem, então a gente vai procurar outra pessoa, você tá demitido. Complicado, né? Aí ele largou o cara lá e ele assim, porra, e agora, né? Merda que eu fiz, né? Só que aí eles não conseguiram encontrar ninguém que fizesse, voltaram atrás, né? E falaram, não, vamos usar tua trilha e tal. Mas a trilha é excelente, a trilha do filme é muito boa. Era frescura mesmo, sabe? Um perfeccionismo que não daria nem pra ser justificado. Que sendo a trilha fosse mediana, alguma coisa do tipo, não, a trilha é muito boa. E aí o James Horner, inclusive, por conta desse trabalho do Alien, ele ficou tão magoado que ele nunca mais trabalhou com o James Cameron, eles só foram fazer as pazes com o Titanic, né, que foi feito 11 anos depois, e recentemente o James Horner também compôs a trilha sonora do Avatar, né, então eles conseguiram superar essa rusga que ficou aí desde o Aliens. Também depois que ele viu a trilha sonora do Coração Valente, ele deve ter falado, puta que pariu, que cara foda. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Pois é, não tem como, né, velho? Aquela trilha sonora é espetacular, velho. Você falou, cara, eu preciso voltar, eu preciso ter amizade com esse cara de novo, porque é incrível o que ele fez com esse filme. E aí ele volta a conversar com o James Horner, fala, eu vi que você fez o Coração Valente, eu quero que você faça o Titanic, também é um drama, e eu preciso que você trabalhe comigo. Por favor, pelo amor de Deus. Você tá muito bom, cara, eu preciso que você trabalhe comigo. E aí eles, né, voltaram a conversar e hoje são colaboradores. E aí, em 1992, as coisas começaram a ficar feias, né? Saiu Alien 3, dirigido por David Fincher, mas renegado por ele até hoje. É o primeiro filme do Fincher, de novo, a franquia Alien apostando em diretores verdadeiramente visionários, né? Mas ainda no início da carreira. E com o David Fincher aconteceu uma coisa que realmente não podia ter acontecido. Como ele era completamente iniciante, né? Primeiro filme dele, os produtores acharam que teriam total controle da situação e que o Fincher servisse só realmente como uma peça ali no... Um peão. Diretor de aluguel. Diretor de aluguel, exatamente. Só que o Fincher, assim como o Ridley Scott, assim como o James Cameron, tem uma personalidade muito forte. E ele não aceitava o que os produtores estavam fazendo. Ele acabou sofrendo com um certo boicote dos produtores, né? Que tiraram também várias cenas do filme dele. Fizeram ele refilmar várias cenas para que ficasse tudo adequado com a visão que eles tinham do filme. E prejudicaram muito. Eu gosto do Alien 3 no quesito técnico, em termos de direção de arte, fotografia, que é fantástica. Também já estão melhor, né? Não estão. É que eu ia falar disso agora, né? Os efeitos especiais do filme são bem ruinzinhos mesmo pra época. Porque eles tiveram a decisão idiota de sair do animatronic, que funcionou tão bem no primeiro e no segundo, para usar aliens feitos por computador. E os aliens não convencem. São muito mal feitos. Tem vários problemas, por exemplo, de cor, de correção de cor, que quando vai entrar o alien que é feito por computador, as cores mudam, porque era sobreposto, né? Era um sistema ainda de efeitos especiais muito arcaico, que era, você tinha um filme com o efeito especial e o filme com a cena sem o efeito, então você tinha que sobrepor isso. E nessa sobreposição havia a interferência, né? Então a própria fotografia do filme sofre essa interferência, a cor modifica, e os aliens não ficaram nem um pouco convincentes, não gosto. Esse filme ainda tem um problema gravíssimo de roteiro, que foi um texto escrito a várias mãos, e geralmente quando você tem várias pessoas escrevendo um roteiro, costuma dar merda, né? A primeira versão do roteiro foi escrita pelo William Gibson, que é um escritor de ficção científica renomado. Escreveu Neuromancer, que é um livro cyberpunk, que inventou, né, o termo cyberpunk. Ele foi contratado para escrever o roteiro do Alien 3, e escreveu um roteiro bem interessante, inclusive. Muita coisa ali acabou sendo aproveitada. Mas aí foram chamando outros roteiristas para fazer aquele famoso polimento, né? Muita coisa vai mexendo ali, isso aqui não vai ficar bom, vou tirar. E aí quando você começa a tirar sem muito critério, né, as coisas começam a ficar meio sem sentido. Mas, de certa forma, o Alien 3 ele faz um pouco de jus à série, né? Eu gosto dele. Ele tem algumas coisas boas também em termos de história. Por exemplo, ele consegue unir a claustrofobia do primeiro com um elenco maior, né? Que aconteceu no segundo. Tem um pouco de ação também, seguindo ali o filme do James Cameron, mas ele também é um filme mais voltado para o terror, voltando um pouco para o que aconteceu no primeiro. Então ele tem vários elementos bacanas. Ele discute religião, né, de uma forma até interessante, mas é um filme que, assim, que ele poderia ter sido o melhor da série, né, se ele tivesse sido feito da forma como foi concebido. E eu não acho ele um filme ruim. Mas ele é aquém dos dois primeiros. Os dois primeiros são excepcionais. Mas eu não acho ele, de fato, um filme ruim, né? Ele, no começo ali, ele desenvolve uma relação de romance. A primeira vez, interesse um romance da personagem da Ripley com o Charles Dance, que é o... Quem não tá ligando o nome é a pessoa. Ele é o papai Stannis da Game of Thrones de hoje em dia. Amém. Eles começam a ter um ritmo legal ali entre os dois, só que o cara ele morre do nada, né? Mas na verdade não é a primeira vez que tem Game of Thrones aquilo mesmo, né? Quando o cara começa a ficar legal, ele morre do nada, né? Mas não é bem a primeira vez que tem um par romântico com ela, porque no Aliens também tem, que é o personagem do Michael Biehn, né? Mas não foi muito desenvolvido, assim, é um romance meio... Fica só na tensão sexual dos dois, né? No caso do Alien 3, não, né? É que no 2 ela tinha mais a preocupação, no caso, explorar mais o lado mãe dela, né? No início do filme, né, a nave acaba caindo num planeta prisão, né, e acabam achando apenas ela viva. Isso. Enquanto isso, a filha, né, a menina que ela tomou como filha, morta, e o soldado também. Ambos por Alien, né? Aliens que acabaram ficando na nave, né? E aí a gente acaba tendo aquela situação do alien botar, né? Deixar o pequeno alienzinho para reprodução dentro dela. É, e na verdade ela tá grávida, né? Do alien que seria a rainha. Pois é. E aí o filme começa a errar em algumas coisas. Por exemplo, tiveram a ideia, poderia até ser interessante se eles não tivessem escolhido um animal tão ridículo na primeira versão, e mesmo na segunda. Tiveram a ideia de que o alien assumiria características da espécie que ele usou para reproduzir. Então, se ele reproduz a partir de seres humanos, ele consegue andar com as duas patas, né, e se mover mais como ser humano. E aí tiveram a brilhante ideia de fazer o alien reproduzir num cachorro, na versão que foi para cinema, do Alien 3... E numa vaca, na versão especial, que não é versão do diretor, porque o David Fincher não botou a mão mais nesse filme, mas é uma edição especial que eles relançaram com as cenas que o Fincher foi obrigado a tirar. E aí, essa assim, da vaca é sensacional. Cara, a partir daí você começa... Aquilo que a gente comentou ali do primeiro filme, que o Ridley Scott não mostra tanto o Alien pro Alien não ficar banalizado, acaba acontecendo aí, eles acabam banalizando a figura do Alien, né? Acaba virando paródia. A partir do momento que o Alien nasce de um cachorro, cara, sabe? Porra. Né? E começa a perder um pouco daquela coisa assim mais original, né? Tentaram colocar uma coisa original no filme, mas acabou soando mais como uma paródia. E realmente isso daí distrai muito, né, do que poderia ser. Pois é, uma pena. Uma pena porque se a Fox tivesse apostado mais no Fincher, podia ter tido algo bem melhor, né? E as cenas que o Fincher, que você percebe que foram mesmo, que vieram do Fincher, são cenas muito boas, né? Cenas que representam muita coisa, inclusive o sacrifício dela, né? Infelizmente é complicado, né, pra uma empresa, né, que envolve, né, uma coisa como o filme que tá envolvendo dinheiro... E grana alta, no caso, você acabar dando, né, dando liberdade pra alguém que... Tá começando, né? Exato, entendeu? Era um filme, assim, de um orçamento de 63 milhões. Tá, não é um orçamento, pular. Querendo ou não, não é um orçamento baixo. E a gente pulou ali do orçamento do primeiro, que era 11 milhões, né? Isso, o segundo já é 18,5. Né? Nossa, cara, a gente tem que comentar isso. A gente não comentou quando eu tava falando. Vamos só dar uma pausa. O James Cameron faz milagre, né? Porque, cara, com 18 milhões ele conseguir fazer o Aliens daquele jeito, sabe? Você vê o filme até hoje, tudo funciona ali. E eu não tô falando isso que eu sou fã do filme, não. Que a última vez que eu vi o filme, eu vi com a minha namorada e com o irmão dela, né? Cara, ele tem 15 anos, ele ficou impressionado com os efeitos do filme. Muito bom, cara. É um filme que tem filmes que envelhecem muito, mas pra mim, o primeiro e o segundo, eles não envelheceram, cara. Eu não consigo ver eles envelhecendo. Eles são filmes que realmente, não, até hoje, são atuais, cara. São atuais, funcionam muito bem. E que você pode passar pra qualquer pessoa que, assim, né, gostar do estilo, vai gostar do filme. É igual, por exemplo, lá, Indiana Jones é ótimo. Mas, querendo ou não, velho, os efeitos envelheceram pra caralho, velho. Eu nem preciso ir tão longe, né? Não, eu tô dando um exemplo. O próprio Homem-Aranha 1 envelheceu muito os efeitos. São ridículos hoje. Pois é. Mas, assim, já que a gente não falou na hora, né, no primeiro filme o orçamento tinha sido de 11 milhões, a receita tinha sido 104 milhões, no segundo tivemos 18,5 milhões, né, estimados gastos com o filme, teve uma receita de 131 milhões, um lucro excepcional, e já no Alien 3 foram 63 milhões estimados, mas ainda assim lucrou bastante, foram 159 milhões de receita. Ele ainda mais que dobrou, né, seu orçamento. É, virou uma franquia de sucesso, né? Só o nome já leva as pessoas pro cinema. Não tem jeito, cara. É. E eu tinha comentado a questão do sacrifício da Ripley, né? Ela, a forma como ela morre, ela de braços abertos, lembrando uma crucificação, né? O filme é bem pautado no lado religioso, né? Exato, e é muito bem mostrado isso. Eu gosto. Acho que esse ponto também de mostrar um pouco, como se diz, da recuperação de alguns presos, né? Porque ali só tinham estupradores e assassinos ali naquela prisão. Já outros notas que não tinham se recuperado, né? Não tinham se recuperado. Mais uma vez a gente vê a companhia como o auge da filha da putice. É, porque eles estão um pouco se fudendo pra quem tá ali dentro. Eles só querem o alienígena. É. E no quarto filme é que aí que a gente... Assim, esse é um ponto que eu acho interessante no quarto filme, né, cara? A que ponto chega a loucura de alguém da companhia, né? Quer dizer, na verdade, aí não é nem da companhia. É de uma outra empresa. No caso, é a que ponto chega a loucura de uma pessoa com ganância pra fazer algo desse tipo. Bom, então a gente já vai chegar no Alien, a Ressurreição, né, de 1997, dirigido pelo Jean-Pierre Jeunet, que depois... Ótimo diretor. Pô, fantástico, o cara fez a Amélie Poulain, né? É, então assim, realmente Alien teve ótimos diretores. Infelizmente, alguns roteiristas e mais a falta de confiança da Fox cagou o terceiro e o quarto filme. É, no caso do quarto... Principalmente, né? É, no caso do quarto filme, a culpa é mais em cima, porque o roteiro é ruim, e aí me desculpem os fãs do Joss Whedon, não é porque ele fez Vingadores e Vingadores era um filme maço, que eu vou ficar defendendo o cara também, achar que tudo que ele fez é bom. Não é não, ele faz muita merda, gente, vocês me desculpem aí, né? Dollhouse, né? É, Dollhouse é uma bosta, Buffy é legal, mas também não força a barra, gente, não tem nada de espetacular naquilo, é legal, mas não força a barra. Então ele escreveu o roteiro do Alien Ressurreição, que é um roteiro muito fraco, a gente percebe isso ao longo do filme. E o Jean-Pierre Jeunet, convenhamos, das escolhas de diretores, ele é a mais absurda. Né? Nada da filmografia do cara... apontava pra fazer um filme como aquele, né? Exato, e aí ele fez a única coisa que eu gosto do Alien é que ele é o mais europeu de todos os filmes, né? Ele tem muito, assim, direção de arte, fotografia, muito... Eu sinto até, às vezes, tá vendo um filme francês mesmo, sabe? E lembra muito os próprios quadrinhos de ficção científica francesa, que são muito bons, né, visualmente. Mas, realmente, o roteiro do Alien 4 é risível, assim, é muito... O Joss Whedon tenta inovar com muita coisa. Tenta fazer clonagem, o caralho. Zorra. Clonagem. A primeira Android mulher. Alienzinho, mamãe, puta. Mamãe. Whistador, lá. Fode a irmandade, cara. Fode a amizade. Eu não, gosto. Sem contar. Elenco secundário é legal. É uma coisa que eu gostei do filme, sabe? O bacana. Peter, Lindinha, Ron Perlman. O bacana desse elenco secundário. Que eu tava revendo ele hoje mesmo, e a hora que eu bati o olho, eu falei, caraca, eu não acredito que é ele. Que é o Raymond Cruz, que é o Tuco do Breaking Bad, né? Isso! Ah, é verdade, ele tá no filme. Na hora que eu bati o olho, eu não acreditei que era ele, cara. Eu tava esperando ele fazer um... É engraçado que esse ator, ele é bem um ator de personagens, mesmo, porque nessa época, assim, nos anos 90, foi quando ele começou a aparecer em filmes, ele só fazia militar, né? Ele fazia muito esse tipo de personagem. E ele tá interpretando uma coisa ali que ele já tava acostumado a fazer. Mas tem o... Como é que é o nome? Michael Wincott, né? Eu acho que é Michael Wincott. Michael Wincott. É, que é o vilão do Corvo, né? O Top Dollar e tal. E gosto bastante dele, apesar de ele ser muito limitado, eu acho que ele tem um... É um cara, assim, que logo que entra em cena, você já reconhece ele de cara, né? Também é um tipo de ator, de personagem. A presença dele de tela é muito boa. A câmera persegue ele, sabe? É, ele chama atenção pra ele, né? Como o Ron Perlman também. E tem o ator que hoje não, que ele já saiu da série, que era do CSI. O Gary Durden. Isso. E tem uma versão anã do... Nossa, cara, com muita maldade falar isso. E tem uma versão anã do Daniel Craig, né? Vai ser força barra aí. Esse é um cara que pega pesado, cara. É muita sacanagem. Você é maldoso, cara. Não fazer essas coisas não, cara. Que é um ator que tá em todos os filmes do Jean-Pierre Jeunet, inclusive. É o Dominique Pinon. Ele também é um personagem, um ator muito caricato, né? É outro também que tem uma presença bacana, até pelo rosto dele, que é um rosto bem marcado e tal. Nossa, esse Alien a Ressurreição, cara. Tem outra coisa também que eu não gosto no filme. Zoado. Tem uma outra coisa que eu acho extremamente necessária no filme. Tem uma quantidade excessiva de violência, cara, que torna o filme extremamente gore, sabe? É, tudo que os outros, assim, o Ridley Scott escondeu ao máximo no primeiro, e mesmo a violência no James Cameron também é mais comedida, e no Fincher também ela é mostrada de uma forma até mais elegante. Cara, nesse Alien a Ressurreição, não tem a ver com o que foi mostrado na série, sabe? Pois é. São liberdades demais que foram tomadas no filme ali, que não, pra mim não fizeram muito sentido. Até pela a própria desculpa pra trazer a Ripley de volta é muito ruim. Tanto ela quanto o próprio Alien dentro dela. Foi uma explicação muito rasa, né? Vamos fazer a Super Ripley, né? E aí ela, tipo assim, meio DNA de Alien, meio DNA de Ripley, um super soldado, né? Meio que assim, né? Só faltava esse devia ter sido o slogan do filme, né? Mas assim, é foda, cara. Eu gosto tanto de Alien, cara, que, assim, mesmo achando que é uma bosta, eu ainda assisto esse filme várias vezes, velho. Toda vez que eu assisto Alien, e eu assisto Alien pelo menos uma vez por ano, eu procuro não ver o Alien Ressurreição. Não, tem jeito, né? Eu vejo, cara. Tem que terminar, então eu acabo assistindo. Mas o filme eu não gosto. Não gosto nem um pouco. É. E ele usa disso que o Alexandre comentou que tem no terceiro filme, que é o Alien ter a forma, ou pelo menos parte da forma, do seu hospedeiro, né? Do seu... Aí nesse aí, aquele alienzinho que nasce no final, cara, ele tá se aproximando cada vez mais de um humano, né? É, aquilo é muito grotesco. E a forma como ele morre... Ah, cara. Não, não só a forma que ele morre, né? A forma que ele morre foi utilizada anos depois em Jason X, tá? É verdade. É retardadíssimo aquilo, cara. Pelo mínimo do buraco é foda, cara. É, e a morte do Goldfinger no 007 contra Goldfinger. Tem, cara, que bizarro, velho. Mas, cara, eu lembro quando eu vi esse filme a primeira vez, foi assim, logo que saiu em DVD, em VHS na época. Cara, a hora que chega na cena da morte, eu já tava assim com o filme, que bosta. Olha que aquele bicho morre, não. Não, tinha que fechar com chave de ouro, né? Chave de cocô, né? Nave que vai ter um sistema de segurança que é ativado pelo bafo da pessoa? Ah, não, mas isso daí eu encaro de uma forma mais... Isso daí pra mim é ironia. Isso daí eu até gosto, na verdade. É um dos elementos europeus do filme, sabe? É um senso de humor meio distorcido. Isso daí, pra mim, não... Não é o problema do filme. Na verdade, eu acho aquilo muito engraçado, pra te falar a verdade. É igual o whiskyzinho Knorr, que é aquela barrinha que você joga, esquenta, vira whisky. Ô, cara, aquilo ali é genial. Para com isso, velho. Eu ia ter aquilo na minha casa, velho. Essa bizarrice pra mim funciona, entendeu? O que não funciona é quando você começa a alterar algumas coisas da própria mitologia do personagem pra justificar a existência do filme. Que é, no caso, trazer a Ripley de volta, né? Não faz sentido. Na verdade, o filme fecha dizendo que o Alien é a formação humana. Ele começa no primeiro filme como uma forma peniana e termina como quase um humano, né? É, inclusive, se a gente for levar em conta essa análise semiótica dos símbolos fálicos, o Alien Ressurreição, ele já tem os símbolos, a simbologia do filme, ela tira de lado a simbologia de pênis e já começa a fazer simbologia de vagina, né? Porque você tem os ovos, quando começam a sair, eles estão pulsantes, né? E são mais úmidos. É, eu não vou começar a discutir isso, porque vai ficar... Pode, continua. Vai ficar um climão, né? Sempre discussões relevantes e interessantes. Continua. Mas o filme ele parte para essa questão mais feminina, né? Tanto que o Android, né, é uma mulher e discute novamente a questão da maternidade, né? E aí realmente o filme tem essas simbologias mais femininas do que masculinas. É, tem uma coisa também que eu acho interessante, é que é uma cena assim bizarra, mas que é interessante. As experiências feitas até eles conseguirem chegar na Ripley, cara. Porque é uma mais bizarra que a outra. É, que fica tudo naqueles tubos, né? Não, até que ela vê uma na mesa, cara, que aí a mulher surta foda, né, velho? Aí ela fala, puta que pariu, que filha da puta são esses que fizeram essa merda. E aí ela toca fogo em tudo e chega lá o cara de pau do Ron Pelmer e fala assim, pô, desperdiçando munição, só podia ser coisa de mulher mesmo. Sabe, tem umas coisas que eu acho que são uns pontozinhos interessantes no filme. Pois é, algumas coisas realmente funcionam, né? Quando ele pega por esse lado mais europeu, ele realmente dá certo. Mas e vocês sabem que trazer a Ripley de volta, eles queriam trazer a Ripley de volta justamente porque a Sigourney Weaver tinha mostrado interesse em voltar caso o roteiro fosse bom. Eu não sei porque que ela voltou então, né? Todo mundo tem que pagar as contas um dia, né, velho? E ela volta não só como atriz, ela volta como produtora do filme. Mas ela já tinha vindo no 3 como produtora. Quando ela virou produtora, é que a bagaça começou a desandar. Aí é que tá o problema, viu? Não, tô falando, mas a Sigourney Weaver não tá dando sorte, não deu muita sorte. Talvez seja a hora do Prometheus voltar aí e trazer uma coisa burra, já que ela não tá como produtora. Pois é. Prometheus, filme que estreia agora em junho, com Ridley Scott voltando à direção, e ele negando a todo custo que o filme é uma prequel do Alien. Ele nega que é uma prequel do Alien, mas ele fala que vai ser um 2001 com mais ação. E ele nega que é uma prequel do Alien, embora todos os trailers focando numa imagem icônica do primeiro Alien, que é o Space Jockey, né, que é a nave que eles encontram, e tem aquele alienígena que tá com o peito estourado. Tá fossilizado. Agora, vai ser foda, tipo assim, tá todo mundo, vai ser um Alien. Aparece a cena, velho, quando aparece é o Predador. Né? Aí eu vou falar, parabéns! Parabéns, vocês são foda, enganaram todo mundo, tão de parabéns. Sensacional! Isso não vai acontecer. O que a gente vai ter nesse filme aí vai ser uma ficção científica que promete muito. Desculpem. Toda vez a gente tem que fazer essa piadinha ruim. Mas, né? É uma ficção científica de muito potencial. Vamos falar assim. Exato. E que, como tá trazendo de volta o Ridley Scott, né, pro gênero, traz muita expectativa, né? Porque o que ele fez de ficção científica até hoje, foi o Alien e o Blade Runner, são filmes que são marcos na história do cinema. Né? E são marcos na história da ficção científica no cinema. Se ele conseguir fazer isso de novo no Prometheus, os fãs, né, só tem a ganhar, mesmo que o filme não, realmente não faça muitas menções ao Alien. Né? Não, é toda aquela questão, né? Ele tipo assim, os trailers estão muito bons. Embora estejam revelando mais do que deveriam. A gente não sabe. Achar que tá revelando. Não, mas você sabe que o roteirista do filme, que é o Damon, quer dizer, um dos roteiristas do filme é o Damon Lindelof, né? Que trabalhou no Lost e tudo mais. Sabe, isso me preocupa um pouco. Ele tá putaço com o marketing do filme, que ele já falou isso no Twitter dele, que ele acha um absurdo que os trailers de Prometheus estejam mostrando tanto do filme. Tem que ver também até onde, né? Isso é marketing também, né? Mas não sei, ele pode estar ajudando a fazer marketing, né? Mas é um marketing meio contraproducente, né? Você acha, né? A gente acha, mas geralmente quando a gente... Mas geralmente quando você mete pau em alguma coisa, a pessoa tem a curiosidade de ir lá e ver o que é aquilo. Mas é preocupante mesmo assim. Né? Mas assim, eu acho que escolher um elenco, assim, particularmente, pô, chama atenção, né? A Naomi Fez, que fez a Lisbeth Salander na versão sueca do Os Homens Que Não Amavam as Mulheres. O Michael Fassbender, né? O sujeito bem fazendo dotado, tudo, né? O sujeito bem dotado, como muitos andam dizendo por aí. Aí eu não vi shame, não posso falar. A Charlize Theron, a mulher mais sensacional que tá tendo. O Idris Elba, o Guy Pearce, o Patrick Wilson, que eu gosto, muita gente não gosta. Né? Tem o Rafe Spall e o Sean Harris. Então, assim, o elenco é muito bom. Os trailers chamam atenção, mas ele tá lembrando muito um suposto roteiro / sinopse que vazou na internet antes mesmo de começarem a toda essa movimentação em cima de Prometheus. E se, assim, se levarem bem ao pé da letra, esse suposto... Sinopse, roteiro, argumento... É muito preocupante. É muito preocupante. Se for levar tudo o que estava escrito ali, é muito, muito, muito preocupante. Eu gosto de algumas coisas dali. Não, mas peraí. Eu também gosto de algumas coisas que estão ali. Porém, humanos utilizados para escravização... Não sei, se fizer sentido dentro da trama... Mas não vou ficar revelando muita coisa, porque esse podcast vai ao ar antes, a gente não vai dar spoiler do filme, que nem a gente viu ainda. Não, mas a gente tá, né? Mas também faz, se for pensar por um lado, faz sentido pela questão, né, de que os aliens meio que assim, não usavam diretamente como escravos, né? Mas usavam eles como um meio de reprodução. É, né? A gente não pode esquecer que os vilões do Prometheus não devem ser os aliens que a gente tá acostumado. É. E sim a raça que criou esses aliens. É, porque, né, ele é um prequel do Alien, ele vai acontecer antes do primeiro Alien, ele vai acontecer no ano de 2058. Isso. Que é bem antes do primeiro Alien. Isso aí. Por isso que eu comentei aquela questão do Android, de alguém vir falar que, ah, esse Android está muito evoluído em relação aos outros. Não necessariamente, talvez. A gente também não sabe, né? É, não, eu tô deduzindo. Porque o trailer tá dando em conta que ele é bem parecido com o Android vivido pelo Ian Holm. É, com o... Né, no, com o Bishop, né? Eu não. Com o com outro? O Ash. Com o Ash? É, com o Ash. Eu não, eu achei que ele lembrou mais a que tem uma... Ele, eu não sei se é porque ele tá com uma cara meio assim de bobinho, sabe? Não, eu acho que ele tá com mais cara de que eu vou trair vocês a qualquer momento. Pode ser também. É, a gente só vai descobrir isso quando a gente ver o filme, né? É. Ah, mas é isso, né? Eu acho que deu pra comentar bastante. Vamos fazer uma listinha? Qual que vocês consideram os melhores, assim? Tipo, o que a gente considera? Eu acho que é na sequência de lançamento, né? É. Ah, não, eu vou te falar. Eu acho que, assim, o primeiro Alien, ele é foda porque ele é o primeiro, ele é marcante demais. Mas eu acho que ele é quase pau a pau com o Aliens, o Resgate. Colocaria os dois ali. É, eu acho que eu colocaria os dois, assim, se não no mesmo patamar, mas um patamar bem próximo, né? E aí depois dá uma queda brusca, viria o terceiro filme, e dá uma queda abismal, e vem o quarto filme. É, eu vou dar meu parecer, então, baseado no que a gente tem de lançamento. Seria no Blu-ray e no DVD, né, que são as versões de diretor, então vou colocar dentro dessa aí. Em primeiro lugar, o Alien, original, versão que foi pro cinema lá em 79. Uhum. Né, pra mim ela é insubstituível, não precisava mexer, perfeito. É, o Aliens, do James Cameron, mas a versão estendida, que ela tem 148 minutos. Da 2 horas e 28, né? Que é infinitamente melhor, trabalha muito melhor a questão da Ripley desenvolvendo os instintos maternos. Sim. E tal, e discute algumas coisas também com o passado dela. O Alien 3 também, a edição especial, ela é bem melhor, ela tem 138 minutos, da 2 horas e 18, e até porque me nego a ver aquele cachorro. A vaca é melhor, né? A vaca é mais interessante. E o Alien Ressurreição, a versão original também. Porque a versão especial, que é mais longa, o próprio Jean-Pierre Jeunet fala que a versão do diretor dele é a que foi pro cinema. Essa versão ele só fez por conta que a Fox queria lançar uma versão longa desse também, entendeu? É tipo assim, já estamos ganhando dinheiro, vamos ganhar mais, né? Porque já tinha a versão do diretor do Alien, né? A versão longa do Aliens, a versão longa do Alien 3. Eles chamaram ele pra... Tinha alguma coisa que você queria fazer no filme que você não fez? Ele... Não, vocês deixaram eu fazer tudo que eu queria. Eu acabei lançando o filme que eu quis, né? E aí ele colocou umas cenas lá que tinham sido tiradas. E aí ele fala, né, no filme tem uma introdução, né? Com ele e tal. E aí ele fala, olha, a versão do diretor... É a versão que foi pro cinema. Essa edição especial eu montei porque pediram pra fazer. Não fala exatamente nessas palavras, mas ele deixa... Na verdade eu queria falar, eu fiz porque mandaram fazer pra ganhar mais dinheiro. Sim. É. Mas assim, é um negócio que não tinha, né, não comentando. É bizarro, né? Porque mesmo o pior filme ainda deu lucro, né? Gastaram 70 milhões e deu 161. Isso. O lucro menor, mas ainda assim, pô, dobrou o orçamento. Pois é. É, lucro sempre dá, né? Filme, né? Filme grande sempre dá lucro. Tá aí Transformers pra mostrar. Não. Já vi filmes grandes aí serem fracassos. Não, mas filmes de nome assim, que já tem 1, 2, 3, 4. Tá. É difícil, cara. Já. Hora do pesadelo tá aí pra provar. Ah, mas não. Uai, não. Pera aí, meu filho. Se você vê um, você me desculpa. Peraí, ué. Não se compara, não se compara o sucesso de público que era Alien com o Alien. Que é isso? Tá louco. Bom, é isso daí. Comentamos os 4 filmes de Alien lançados. Esperamos agora aí nesse mês chega aos cinemas Prometheus. Pois é. O visual do filme tá muito bacana. Quem puder, tiver a oportunidade e a chance de conferir no IMAX, eu acho que é uma boa escolha. É, então, se quiser assistir em 3D também pode ir tranquilo, porque esse filme tá sendo rodado em 3D. Então, se você pegar um IMAX 3D, é uma experiência muito bacana. Quem frequentemente deve ter visto o trailer lá e viu que tá um visual sensacional. E ia torcer pra uma boa história, estilo Alien 1 e 2 lá, né? Pra gente sair feliz do cinema, que eu acho que vai ser. Se for melhor então, meu, bato palma. Se for melhor é porque prometeu demais e cumpriu mesmo, aí é bom. Exato, parabéns, hein? Precisava dessa piadinha final mesmo, né? Era necessário isso. Encaixou certo. É isso mesmo. Até o próximo Alerta Vermelho, pessoal. Ficamos por aqui. Mandem seus comentários pro e-mail alertavermelho@cinealerta.com.br. Se você quiser comentar alguma coisa ou acha que a gente esqueceu de comentar algo, mande lá pra gente. Comente no post aqui embaixo também o que você acha da quadrilogia Alien e o que você espera pra Prometheus. Isso aí. Até a próxima. Até. Tchau.